1925. Direte Alfa 16 quando pronto, gol 1925. Zero, pode prosseguir para 2000 pés. 2-0, reporte full ILS. Ajuste no 0, no 3, está livre localizador. Livre localizador, reporta lá na 120. Está no outro setor. Assim que ele liberar aí a Juliette, você pode ingressar e prosseguir para o portão 1-0. Então 8002. Negativo, atenta ao tráfego do 87. Entra via Juliette no pátio para 1-0, então 8002. Correto. Azul 42064, prossiga. Recife 370, Aperusco 58. Decola da 1-0 com curva à esquerda, saída a Pucca, transição Aracaju. A frequência do controle em 119.35. A torre em 118.6. Seu transponder 5071, Azul 4206. 4206, está ciente, autorizado 370 para Recife. Pista em uso é 1-0, com curva pela esquerda, saída é a Pucca, Aracaju. O controle 1935, torre 186, o transponder 5071. Chame pronto para puxa acionamento 4206. O 4206 solicita o nível 310. Aguarde coordenação, aguarde o 4206. 4206. Voador da 3567, autorização Brasília. 3567, sente, aguarde cópia. Aguardando. Forte apito. Ok, sim. 5729, 5 milhas para o externo, completa ILS, torre 118, meia dúzia. Não, 5729 está cruzando 5 mil, subindo direto da El. 6720, corrige. 6720, passou agora a Duna, livre final ILS, torre 118, meia dúzia. 18-6720, obrigado. Tango Papá, boa tarde. Tango Salvador, boa tarde, objeto 6720, baixado travado, final S. Continue a aproximação, aguarda, pista livre, 6720. Tango 6720. Dono 9. Retoração direita para 300. 300 à direita, 5219. Firmo, mantenha 4 mil pés, aguarde para continuar a saída, ou corrigindo a subida. Aguardando para continuar a subida, 35219. A frequência do controle 11935, a torre 1186, seu transponder 5073, está 3567. Brasília 380, Brasil Luna 7, Guarulhos-Tito, 1935. Controle, torre 186-5073 ao transponder. Correto, informe pronto para o estacionamento 3567. Vamos lá. Bom, vai ter 4863. 4863 para o pátio 3, está livre. Fica atento ao sinalizador. Vai até 4863. 4863. Vale, 1160. Não, mantenha a proa. E nesta proa sobe para 1160, confirme. Positivo, mantenha a proa subindo para 1160. Charlie Fox Charlie, desça para 2000, altimetro 1013, via chegada Mare, livre LF, informe Loki, Charlie Fox Charlie. Para 2000, informar a Loki, vai fazer um frio, tem que ocupar a esquerda. Ciente, Fox Charlie. Da Boa aos 24, 1935, uma boa viagem. 1935, boa, 077. Salvador, boa tarde, 601, passa 220 para 140. Gol no 6001, boa tarde, aciona identificação desse 050, chegada boa, ficou 1 no 601. 050.601. Boa tarde, Golno 077, Nadael. Golno 077, boa tarde, contato radar vigilância, prossiga conforme autorizado. Golno 077. Seguindo Dael, Leda, depois será Ilhéus, com 077. Afirmo, TRIP 5219, reassuma navegação direto Vitória da Conquista. Navegação direto Vitória, 5219. Condor 061 Heavy, descend and maintain 3,000 feet, bom for a question at Mar Arrival. Condor 061 descending 3,000 feet, Mar Arrival and confirm QNH 1013. Correct, Condor 061 Heavy. Roger, QNH 1013, Condor 061. No 925, Alim, mantém no zero. Ele mantém 925. Nova direita, proa 215. Direita 215, Alfa Tango Tango. Afirmo. At Condor 061, do you require us to cross ETAP at 50 or above, or may we descend 3000 direct? Clear descend directly to 3000 feet, Condor 061. Clear to 3000 feet direct, Condor 061. Gol 601, desvia direita 230 por 15, 20 milhas. Gol no 601, no ciente. Objeto 5729, informe retornando a trajetória. 67, corrigindo web, 5729. Fox Hot Charlie está próximo ao localizador, está livre LS. Repórter estabilizado, Charlie. Repórter estabilizado, Charlie. É 720 aos 26, agora 1219. 219, obrigado, pô. No 925, decolagem autorizada, no 50 graus, 10 nós. Livre decolagem, agora 925, Lixé. Táxi em frente, Alfa, reporte antes da Juliette para ingresso no pátio. Em frente, Alfa, reporte na Juliette para ingresso no pátio. Controle bom no 077, desvio à esquerda, por 20 milhas, para evitar formações. 25, gol no 077, desvio à esquerda. Objeto 5729, passa nível 200, chama Recife em 125, décimo a 1. 125, 1, 5729. Eu puxo acionamento, trip 5415. 5415. Está autorizado, reporte táxi. Reportará o táxi. Condor 061, under vector for spacing, fly heading 045, Condor 061. Roger, heading 045, Condor 061. Boa viagem. Condor 35, obrigado, até a próxima, outro lado. Salvador, boa noite, gol 93, melhor, 925. Gol 925, boa, contato radar vigilância, prossiga conforme autorizado, gol no 925. Conforme autorizado, 925. Salvador, pode confirmar a frequência de Recife para o objeto 5729? Confirmo, 1251 alterna 3325, 5729. É que 251 ninguém atende, obrigado. Condor 061, we have build up ahead, we need a turn prior 10 miles. Confirm deviation for the what side, to the right or to the left? To the right, Mount Duna would be greater. Clear deviation to the right, direct Duna, reducing 170 knot, have another traffic crossing Duna position now. Right on Mount Duna, reducing 170, Condor 061. Charlie, Fox Charlie, olá. Gente, Charlie. Livre LS, aguarda transferência. Tem condição de manter a presente velocidade? Afirmativo. Ciente. Ciente, Zulu, chegada a mar e desça para 050, acione identificação, vigilância. Whisky Bravo, Zulu. Bat-3 em frente ao Correio. Bat-3 em frente aos Correios. Para Belo Horizonte, no 320, aguarde cópia, o Hotel Oscar Tango. Tango. 06-1, descend 2,000 feet, clear for ILS approach. Descending 2,000 feet, ILS approach, runway 10, counter 061. Okay, sir. Iniciar agora o táxi? Imediatamente. Autorizado, então. Pode prosseguir, vai cruzar o pátio 1 e, posteriormente, reporte na Quebec. E na Quebec já chama a torre em 18,5 para cruzar 17. Isso, obrigado. Na Quebec, 118,5. Correto. Nós. Charlie, Fox Charlie, reporta na visão. O 6721 aos 30, 1935, alô, viagem. 1935, viagem. Boa, Salvador, objeto 5721, nossa escuta. Boa tarde, 5721, no contato, radar vigilância, prossiga conforme autorizado. Conforme autorizado, prossegue o objeto 5721. Alfa Tango Tango, desça e mantenha 3 mil pés, Alfa Tango Tango. 3 mil, mantendo a proa, Alfa Tango Tango. Qual o limite? Inicialmente é o localizador, Tango. Localizador, Tango. Alfa Tango Tango, curva à esquerda, proa 1625. 1-65, Alfa Tango Tango. Trip 5219, passa 1-0 para 1-60 a 50 milhas, chama Recife em 1-288. Trip 5219. 1-288-5219. Está no número 8. Ok, está autorizado o reporte táxi 3567. Autorizado, reporte para o táxi 3567. O hotel Oscar Tango está pronto, cópia. Afirmativo. Está autorizado Belo Horizonte 320, Aperuísque 58, decola no zero com curva à direita, saída Gole, transição Gonza. Frequência do controle 11935, a torre 1186. Seu transponder 5063, o hotel Oscar Tango. Autorizado 320, uniforme 58, decola da 10, curva à direita, na Gole, transição Gonza, 1935, controle, 1862, 5063, transponder, hotel Oscar Tango. Pátio 33, aborto para acionamento. Livre, reporte táxi. Livre, acionamento, reporte táxi, hotel Oscar Tango. 206 para pushback, acionamento, posição 1. Autorizado, reporte táxi, 4206. 4206. Reportar a táxi do hotel Oscar Tango. 21, aguarde. 9, ILS, runway 10. Condor 061, wind 150 degrees, 109, expected runway vacated. Counter 061, rather continuing approach. Pronto, trupe 5495, ponto de espera pronto? Mantenha ponto de espera, 5495. Mantenha ponto de espera. Charlie Fox Charlie no solo aos 33, direito no 219. Sente, após o Learjet à sua frente liberar o setor, tá livre. Autorizado, reporte alinhado e pronto, cabeceira 17. Alô, Papa Romeu, Charlie, Papa Charlie. Prossiga. Para a Aerostar, ciente, táxi em frente vai manter posição antes da Juliette. Para o táxi, o hotel Oscar Tango, 3 a bordo, parte 3. Mantenha pro informe localizador, Tango. 2000, vai tomar no lote o Alfa Tango. Espera, chame torre 1862, hotel Oscar Tango. Presidente Alfa, chamada 1862, quando pronto, o hotel Oscar Tango. Simão 8, gol 1925. Sente Recife, 288-9925. Boa tarde, é bom, fim de semana. Igualmente. Só para Galeão. Só um instante. Ok. Charlie Fox, Charlie, mantenha a posição. Paulo, Gol 1853, centro da informação uniforme, autorizado 370 para a cópia. 1853 ou é 56? O ano é 56, afirmativo. 56, aguarde cópia. 7. 8002, confirmando que a sua rota está a Perusco 50 até Bidev, depois a Pernovember 857 e bloqueio Porto Seguro a Pesulu 16. Saiu a sua rota diferente, fez alguma mudança só pelo Aperusco 50 até o Galeão, é isso? Não, negativo, confere, Aperusco 50 até Bidev, após a Pernovember 857 até bloqueio Porto, é isso? E a Pesulu 16 até Gruf, após a Pesulu 14 até Barbacena. Ah, ok, então. Ok, sente. Então o senhor pode fazer a saída da Eulê do Abdev, onde o senhor intercepta a Pernovember 857, ok? Ok, obrigado. Produto está 3567, 175 a bordo, com fins, autonomia 4 horas. 175, 4 horas, com fins. Tem táxi autorizado para o ponto de espera da pista 10 via Juliette Alfa, quando lá chame torre 18612. Juliette Alfa, Ponte Pé 1863567. Afirmativo. Paulo, boa tarde, São Patango, Serra Bravo Fox, entra onde for. Serra Bravo Fox, boa tarde, aguarde cópia, Serra Bravo Fox, você está em qual pátio? Pátio 3, na sua escuta para cópia, Serra Bravo Fox. Pátio 3, sente. Para táxi, o azul 4206, 102 a bordo, autonomia 0320, alterna Maceió. Gente, aguarde para iniciar o táxi, tem duas aeronaves que vão passar a sua asa direita, aguarde para o início de táxi 4206. Vai aguardar, 4206. Bom, até Oscar Tango. Agilize agora a saída, ingresso Juliette Alfa, ponto de espera, torre 18612. Bom, até Oscar Tango. Juliette Alfa, chamar a torre, agilizando, até Oscar Tango. Cloud, good day, Condor 061, vacated, Foxtrot. Good day, taxi. Straight ahead, Alfa, report before Juliette intersection, Condor 061. Via Alfa, and report before Juliette intersection, Condor 061. Gente, Tango Tango, Gol no 601, redução 1-7-0 nós. Gol 1-6-0-1. 1-7-0, Gol 601. Alfa Tango Tango, continue a aproximação, aguarde a transferência. Aguarde a transferência, Alfa Tango Tango. 320. Após o mesmo ingresso, Juliette, cruzamento do Pátio 1 e acuse na Quebec. Para cruzamento da pista 17, Charlie Fox, Charlie. Correto. Bom, a saída conflitante, ok? Eu tô matando a escuta. Sim, 495, agora sim, decolagem autorizada, no 50 graus, 10 nós. Esse ano, 5495. Tem Zulu, mantenha 5 mil aguardos para continuar a descida. João Alfa Tango Tango. Azul 4206, observe o Airbus passando a asa direita. Após o tráfego, siga até o ponto de espera, pista no zero, quando lá a torre 186. Ok, seguindo a aeronave da TAM à direita, após 18.6 no ponto de espera. 4-2. Correto. Condor 061, taxi by Alpha Juliet, gate number 11. O Condor 061. By Alpha Juliet, gate 11, Condor 061. Então, 8002, copia. Imagina, copia 8002. Galeão 340, Aperuísque 50. Decola 10 com curva direita, saída da Euleda B10. Frequência do controle 11935, a torre 1186. Seu transponder 5197, TAM 8002. Afirmativo, autorizado Galeão, no 340, final 350, decolada 10 com curva direita, saída da El, Leta, 10. Controle de saída 11935, torre 1186, transponder 5117, TAM 8002. Correto, informe para puxa acionamento 8002. Tomará, obrigado. 2000 pés. Com 1013, o Whisky Bravo Zulu. Vamos tentar o 1013, o Whisky Bravo Zulu. Tango. Livre pouso, Alfa Tango Tango. Rumba 1-0, desça para 4.000, ajuste padrão, Rumba 1-0. Charlie Fox Charlie, na Quebec, chame a torre em 18.6 para cruzamento da pista 17, Charlie Fox Charlie. 1856, está pronto para copiar? Afirmativo, prossiga, Boron 56. Está autorizado para Recife, nível de voo 390 na Peruísque 58. Decola da 1-0 com a primeira curva esquerda, saída Puca, transição Aracaju. Frequência do controle 11935, a torre em 118, meia dúzia, e o seu transponder 5072, gol 1856. Dado no 390 na upper 58, decola da 1-0 com curva esquerda, posição de Puca após Aracaju. Controle 11935, torre 118-6, 5072 no transponder, gol 1856. Correto, informe pronto, puxa acionamento. O Serra Bravo Foxtrot na escuta. Prossiga. Só confirmando, o senhor se encontra no pátio 3. Afirmo. Ok, destino São Paulo, Congonhas 400, autorizado, decola no zero com primeira curva à direita. Saída na Dael, Leda, depois Bridge, onde intercepta a Pesulu 16, Belo Horizonte, depois DCT Trif, DCT Pira. Frequência do controle 11935, a torre 118, meia dúzia. Seu código transponder 5104 é o Serra Bravo Fox. Autorizado 400 Congonhas, decolada 10, primeira curva direita, saída da El, Leda Bride, Peruísque 16, BHZ, DCT Trive, PIR, São Paulo. 11935 é o controle, 118.6 torre, transponder 5104, Serra Bravo Fox. Correto. Na escuta para o acionamento, Serra Bravo Fox Trot. Portará acionamento, Serra Bravo Fox. Alfa Tango Tango. Alfa Tango Tango. Prossegue Pátio 3 ou Pátio 5? Sim, Pátio 3, Alfa Tango Tango. Alfa Kilo Pátio 3, fique atento ao sinalizador, Alfa Tango Tango. Autorizado, Alfa Tango Tango, Pátio 3? Afirmativo. Via interseção Kilo está autorizado, Alfa Tango Tango. Via Kilo, Alfa Tango Tango. No 601, no cheque trem 150 graus, 7 nós, ajuste 1013, livre pouso, Cristina Zero. Livre pouso, o 601. Papa Romeu, hotel Oscar Tango, aos 43, 19:35, uma boa viagem. Muito grato, hotel Oscar Tango. Controle, Papa Romeu, hotel Oscar Tango, na sua escuta. Boa tarde, hotel Oscar Tango, contato radar na decolagem, prossiga conforme autorizado, vigilância. Tango, na saída, Gole e Gomes. Motivo 354 no 5, condições de voar da Elda presente. Termo. 54 no 5, tomado para hoje da El. Positivo. E 567, ali mantém no zero. Ali mantém, tá 35, 67. Salvador, boa tarde, LGF6, 720, 21, informando para o Galeão. 720, está autorizado Galeão, nível 240. Confirmando, o senhor preencheu o 24 mesmo, é isso? É, 24, não tem problema aqui na técnica, vai ter que baixar. Ok, então, só confirmar aqui a rota, então, vai ficar fora da 350, só um instante. É, obrigado. Nosso plano aqui está indo da El, Ilhéus, Whisky Uno, com 20, Golf 678, VO, Whisky 56. Ok, só um minutinho. Obrigado. 219601. O rumo 10, vetoração para sequenciamento, voe pro A2-10, limitado pelo LOC. 2-10, limitado pelo LOC. Tipo 7601. Azul 4206, pronto, ponto de espera, pista 10. Tente azul após a rolagem do TAM ali, mantém. Após o TAM ali, mantém, 4206. Tá, velocidade? Negativo. Que até quanto o senhor pode aumentar? É, 125. 125, ok. Então o senhor vai ser preterido na aproximação devido à velocidade. Curva direita para o 180, isso que é bravo, Zulu. Direita, 180, Zulu. No zero, desça para 3.000 pés, curva à esquerda para o A1, no 30. No 30, desça para o 30. Zero, copia. Fala Salvador, o voo 1856 para pushback, acionamento. Está no 5, após a passagem do tráfego da companhia que vai passar Caldas, recute o pushback, informe táxi, voo 1856. Sente após a passagem para o voo 1856. 20, copia. 3720, para o Galeão 240, conforme. É o Whisky 1 até Confins, depois a Golf 678, e segue conforme plano, decola no zero com curva direita, saída da El, Leda, depois Ilhéus, frequência do controle 11935, a torre em 118, meia dúzia, seu transponder 51 no zero, web 6720. Autorizado nível 240, Ilhéus, Whisky 1 no Confins, Golf 678, conta conforme o plano. Decola da pista 1-0 com curva à direita, na saída da El. Eita, controle de 119-35, torre 18-6. Responde 5-1-1-0. Nome pronto para o estacionamento, 6720. Chama não, obrigado. Nada. 1-0-1-7-0. Livre acionar report taxi, Serra Brava Fox Trot. Coitado ataque, Serra Brava Fox. 050 na margem, 5-1-2. Whisky Bravo Zulu, curva direita pro A0, coisa no Pro 3620, Whisky Bravo Zulu. 3620, Whisky Bravo Zulu, direita. Controle Salvador, 35415, solicita permanecer no 140 como final. 140, afirmo, 35415. Mete grato. 10, confirme, já interceptou o glide. Afirmativo, está free aí, né? Ciente, complete a aproximação, torre 118, meia dúzia, rumba 10. Reporte visual com campo, o vento 150 graus, 7 nós, o ajuste 0013. Apenas para confirmar.